né? Só 3153, muito bom dia, mantém a aproximação, agora liberação para o pouso. Para a liberação para o pouso, 3153. No 897, desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. No 897. 2.000, autorizado sinal ILS, rebotaremos estabilizado. No 897. 0.125, Fatah. Ou seja, 09.125, Zulu. Papapapai, aceitando 90. São 3153, cheque seu trem, vento de 330 graus com 4 nós, está livre pouso na 28. 0 com 4 nós, livre pouso 28, 3153. Alfa Juliette, gate 612. Alfa Juliette 612, é o 607. 053, chame em torno no 8, decimal 6. Nível 370. Zona 79, desça para 3.000 pés, destino 0, 15. 3.000 com meio 15, está 3179. Bom dia, economia 42, autorização para registro, gate ao 9, informação é mais. Economia 42, bom dia, aguarde autorização de tráfego. Bom dia, aguardando. Qual seria a subida prevista? Só um minutinho. Complete final ILS, chame torre 18, decimal 6. 8, bem, senhor, até já, boa noite na 7. 5560, gol 1642. Só confirme a saída? Aron Melim. Correto, neste paracionamento táxi. Gente. Azul 4069, em posição 1, não puxa o estacionamento. Aguarde para iniciar, Azul. Guardo. Bom dia, Tom 3153. Cruze a Taxiway Alpha, ingresse via Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Cruze Alpha, via Kilo, reporte para ingresso no principal. 3153, aguarde para ingresso no pátio principal. Aguardará. Salvador, gol número 07. Prossiga. Queria informar qual seria a saída prevista para Guarulhos. Para Guarulhos, autorista 50, saída Gole, Eval, Ildes. Ok, Gole, Eval, Ildes. Ok, obrigado. Seu solo aos 3-4, livre na próxima esquerda, chame o solo 121, décimo 9, até já. Livre na esquerda, 129, agora 897. 9 a bordo, tá com 4 horas e 10, eu tô no galeão. Copiado, 179, 410, galeão, autorizado prosseguir o táxi via Índia Alfa. Antes de ingressar na Golf, chame a torre 118, décimo 6. Índia Alfa, torre 286 na Golf, tá 3171. Solo Salvador, bom dia, Guano 897, livrando a 3171. 897, bom dia, ingresse em frente, via quilo, pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal. Agora não dá mais não, companheiro. Tá ouvindo? Mas já ingressou aqui, ele tá. Pode seguir mais atrás. Pois é, comandante, antes de ingressar na Taxi Alpha, você deve ter chamado a gente aqui pra ingressar na antes de ingressar na Alpha, ok? Pra planejamento nosso aqui. É, mas se a gente ficasse aguardando o senhor falar também contando, e a cauda ficaria na pista. O TAN 3171 mantém a posição. Vai manter. Então, pode avançar um pouquinho, ingressar na Taxi Alpha, o senhor vai ingressar na Taxi Alpha e aguardar antes da Juliette. Gente, tá. Eu tô 3153, siga em frente seu táxi, o gate será o número 3. Segue em frente, táxi para o 3, tá? E cheque o trem, o vento é de 320 graus com 4 nós, está livre, pouso na 28. Teve pouso, obrigado. Fogou. Gol 1897 irá seguir o seu táxi à esquerda via Taxiway Juliette para o gate 07. Juliette para o 7, Gol 1897. Tem alguma previsão para azul? 4069? 4069, prossiga. Tem alguma previsão para o nosso pushback? Mais 30 segundos. O TAN 3171, após o ingresso da aeronave à sua frente da Gol na Juliette, prossiga seu táxi em frente antes da Taxiway Golf e chame a torre 118, decimal B, bom voo. Assim, após o Gol e ingressar na Juliette, prossegue via Alfa, antes da Golf, chama a torre 286, TAN 3171. Fechou. Azul 4069 no gate 1, está autorizado, puxa, reporte para o táxi. E o pushback acionamento 4069. 3179, seu solo aos 38, livre a próxima à esquerda, mantenha a posição antes da alfa, chama o solo 21-9. Tenha um bom dia, até já. Até já, obrigado. Bom dia, 3179. Tá levando na Charlie, na sua escuta. Tá, 3179, bom dia. Prossiga seu táxi, aguardando para ingresso na Índia. Prossigo, tô seguindo, aguardando para a Índia, 3179. Não há condições de prosseguir com segurança para o gate 02, observando a aeronave no pushback azul. Poxa, vai recuando mais um pouquinho, a gente prossegue. Santos, pode prosseguir então com cautela, gate 02. 02, obrigado. Cuidado, Dallaia. Opa, quem tá aí? Domênico. Fala, Luciano Alberto. Valeu. Azul 4069 para o táxi 112 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia alterna em Ribeirão Preto. Torre, muito bom dia, TAN 3171, ponto de espera pronto. TAN 3171, muito bom dia, a linha decola no 28, vento de 320 graus com 4 nós. Teve decolagem, TAN 3171. Bom, bem antes da Golf, 4069 da Azul. Obrigado, bom final de semana. Obrigado, bom voo. Solo Gonomia 42, pushback acionamento, gate ao 9. Autorizado, repasse para o táxi, Gonomia 42. Autorizando, chama táxi, Gonomia 42. 71, decolou os 43, chama o controle 1935, tem um bom voo, bom dia. 1935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3171. TAM 3171, bom dia, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 no perfil da saída gole. 340 na gole, TAM 3171. Torre Salvador, bom dia, Azul 4069, próximo a Golf. Azul 4069, está livre a linha de decolada 28, o vento é de 320 graus com 49. Livre a linha de decolada, pista 28, 4069 da Azul. Vamos quem negar também, agora 1016. Para o tanque, segurança 42, o POB de 35, autonomia 3 horas e 30, alternativa portadista. Consultou, Beto. 35, 35. 35, autorizado, prosseguir o táxi Juliette Alfa antes de ingresso na Golf, chama Torre 118, decimal B. Juliette Alfa antes da Golf, 18,6, segurança 42, bom dia. Passa nível 110, chame Recife 128 decimal 8, alterna 126 decimal 4. Chama Recife 288 1264, 3171, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Azul 4069. Azul 4069, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, no perfil da saída Gole. Direto 340 na saída Gole, 4069 da Azul. Solo Salvador, bom dia, agora 7 no 5, sente da mais. No 7 no 5, Brasília, aguarde, qual é a tua aprovação? 7 no 5, manda 7 no 5 para cópia. Tá 7 no 5, copia. Prezado Brasília, nível 360, e a Pesulo 17. Saída Elefa 1, pós-decolagem de pista 28, curva A. Conforme manter a tua pós-decolagem, controle 19 do final 35, código transponder 5576. Autorizado Brasília, nível 360, via Pesulo 17, decola da 28, perfil Elefa 1. Controle 1935, aciona 5576. Correto, teste para acionamento táxi. Chamada. azul 4069. Salvador. Prossiga. Essa é a identificação, confirme. É, foi sem querer, desculpe. Certo. A linha é decolada 28, o vento é de 320 graus com 4 nós, Kenegal no 0 no meio agora. Decolagem, a pista é 28, ajuste no 0 no meio, agora no meio 42. Azul 4069. Bom dia, tudo bem? Alta vigilância, só que mantém nível 340. Chega. Alfa Vitor Gilete, autorizado acionamento para o táxi Metor 118 decimal 6, confirmando sobrevoo e toque emitido em Veracruz. Mil pés, sai com curva direita após a decolagem da pista número 7, corredor do Axé. Controle 119 decimal 35, código transponder 0151. O número de pessoas da bordo 02. Sente. Decolou 5-6, chama o controle 1935, seu vovô e um bom dia. 1935, bom domingo. Ligou 1642, cruzando 1900 na ROM. 1642, contato radar na decolagem. Suba ao nível 390 no perfil da saída Aron, transição Melim. Aron, Melim.